andrecedesmoral.com.br. Hoje ninguém vai dormir. Vai pra casa, quem aguenta fica louco. Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica louco. Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir. Bota forró que a galera degustir. Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir. Bota forró que a galera degustir. Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir. Bota forró que a galera degustir. Cheers.